coração batia, a porta mais não breca. E deixa ver navios muito marmanjos. Se alguém entrar na onda do meu barco, que é too much. Eu sei.